dentro, papa tudo, mano. Senhora e seu João fecharam o bar da esquina. E o que me resta agora é dar virote no posto de gasolina. E na verdade o meu problema é tentar te esquecer. E afogado em tudo, copo de uísque, as mágoas. Por sua causa voltei a beber. Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água. Atende aí, amor. Me fale alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão, também tá querendo dizer. Atende aí, amor. Me fale alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão, também tá querendo dizer. Tô morrendo de saudades de você. Causa voltei a beber. Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água. Atende aí, amor. Me fale alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão, também tá querendo dizer. Atende aí, amor. Me fale alguma coisa antes que eu dê PT. Vazio na mão, também tá querendo dizer. Tô morrendo de saudades de você. Tô morrendo de saudades de você. Parceria ponto com CDs, Alma do Boteco Invocado, respeito Matheus Soares, Augustus Produções, Edvar Júnior CDs.